você me pensou, não me deu valor. Vou tocar doidão hoje na beirada. Tudo que eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Vai segurando tudo! Traz que dá! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. E eu? Encontrei o amor, mas sozinho estou. Só não posso explicar. É o hobby. Porque o menino mudou a felicidade. A garotinha live do bar. O que eu faço, amor? Maionese, parceiro do comissário. Sem você na minha vida. Homem dispositivo agora. E aí, meu parceiro Neto Safadão? Prepara, garoto. Bloco dos nervosos. O nosso amor. Oi? Mais que um sonho. Mais que lembranças. Uma louca paixão. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz pra sempre, amor. Toma, toma, toma, toma, toma, cabeçada. Com DJ Alisson e ele e Juninho Pop. Vai, vai. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Cobiçado. Só pra começar a onda, Vila Nova segura. O show do Águia me faz sonhar. Meu parceiro Fura, consigo. Pra ir comigo também, um abraço muito carinho. Pra você, curtindo. Ele é Dani, pra todo mundo. Águia de fogo, amor. DJ Alisson tocar e Juninho a metralhar. Os nossos corações com lindas canções. É bom estar aqui, te quero só pra mim. Baby, agora escuta o que eu vou dizer. Faz, faz. Faz o S, levante a mão e faz o S. A carretinha live do Pará. Com o Super Pop, Pop, o arrasta é fogo. DJ Alisson e Juninho Pop. Metralhando seu sucesso. Super Pop, o Águia de Fogo. Carretinha Palio Live, o sistema de áudio mais perfeito do Pará. Banda AR15, disparando sucesso. Sinara, muitos pingos à venda hoje, viu? Bruno Monteiro, Samia e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Só pra lembrar, na manha. Dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. E meu parceiro Joãozinho, eu te amo tanto. Hora da saudade, tamo junto, Joãozinho. Tanto, sempre aqui com a gente. Que nem sei dizer o que eu sinto por você, porque te amo tanto assim. E acho marcante, irmão, surgindo. Thank you. planejei contigo uma vida inteira. Pressão. Ia te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo, tudo e não me dava nada. E não, e não? Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira. Daqui a pouquinho muita saudade, viu? Era uma farsa. Todos os públicos hoje. Dizia te amo, você dizia eu quero. Sim que eu gosto. Sigo uma vida inteira, prometo te amar. Te dar meu paraíso, isso, isso, isso. Cobiçado. Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. Qual é, qual é? Eu quero ver você gritar, eu quero ver você dizer qual é o nome do DJ. Eu quero ver tu gritar agora pra te lembrar dele. Aquela sequência pra te lembrar do Belo Estê. Estou dividido. Desde que ela voltou. E não, bebê, diz pra mim. Já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir. Qual delas? Qual das duas é certo pra mim? Difícil é decidir. Amanhã, papai. Placo do Bob. É certo. Júnior, vai girando, tu gosta, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma. Para de marcar de detonando. Banda Blast! Banda Blast! Envolvendo você! Charari, charirom. Charari, charirom. Charari, charirom. Charari, charirom. Cobiçado! O cobiçado do Pará. Cobiçado do Pará. Vai lembrando, vai. Na frente da escola você me dava bola e eu ficava bobinha. Foi meu primeiro beijo, meu primeiro desejo. Foi você quem me ensinou. Nas aulas de inglês eu só aprendi a dizer a palavra I love you. E na língua do P, eu aprendi a dizer P-E-U-P-T-P-A-P-M-O. Eu faço tudo isso que é pra você notar. E vim ficar comigo, amor. Você foi meu primeiro amor. Você foi meu primeiro amor. E lá vem a música do Renan Doideira. Se você se for menina. Tu precisa do que, Renan? Eu preciso de morfina. Aquela boquinha. Tua boca me alucina. Teu olhar me faz sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo. Não vou acordar. Céu e as estrelas brilham por você. Na noite fria. O cobiçado do Pará. Então vai chover. Toma, marcante. Deu pra ser Júnior. Namorando, amando. Pressão. Por tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração. Muito amor envolvido. Amado e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais você, não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. DJ Rafael. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Deixou de maionese. Lá no rock, deixar o som me levar. O homem é bom. Novo príncipe. Seberadeiro na veia. Hoje eu vou sair, sair pra curtir. Com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. Sou galera do rock. E novo príncipe negro. Eu vou revelar um segredo. Posso me entregar, por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber, amo você, se esconder, isso não tem sentido. Não tem não, não tem não. Começando a hora. DJ Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Faz de conta que eu tomei um corno, tá? Baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo. Só liguei pra te avisar que tu vai, que tu vai, que tu vai, tu vai, que tu vai, tu vai, que tu vai, que tu vai, que tu vai, que tu vai, que tu vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Carnaval, tu lá vai! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vai segurando! Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. DJ Felipe Cobiçado. Você já sabe qual é. Complexo da Penha, o verdadeiro puteiro. Vamos pra gaiola. Como tá aí, como tá aí? Bigode fininho, cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela e tudo bem. Senta, senta, senta, senta. Olha o palavrão. Senta, senta, senta. Ai, droga. Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Mais uma vez, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta. Senta, senta, senta. Que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fingi tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no banco. Hoje a Carlinha vai tá parada. Que eu me joguei. Paradinha lá no palácio. Segura, daqui a pouquinho tem Robinson. Joga a mão e diz eu. Parado no vai, vai. Ela com. Eu vou gozar, eu vou gozar, eu vou gozar. chão. E eu, parado no bairro. Bora, Furete. Ela com popozão. Rafael. Velha guarda, meu DJ. É agora, mano, e o popozão. Baile da Penha, sempre lotado. Tudo sabadão eu tenho que partir. E os amigos? E os amigos, pra pisar um perigo. De Glock na cinta, o ritmo é assim. Eu vou pro baile da gaiola. Ai, caralho. Na intenção de te ver, eu te levo no baile, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixei citada, te levo no... Eliane, prepara no toma aí, vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Caralho. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Oi, toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma aqui, toma, vai, vai, vai. Cadê o Sérgio Leone? Bora, Sérgio! Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno. Desce daí, seu corno. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, desça daí. Desça daí, seu corno, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta, senta. Toma! Swing! Yeah. Oi, aponta pro gol, aponta pro boi, aponta pro gol, aponta pro boi, aponta pro gol, aponta pro boi, aponta, aponta, aponta. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Várias mamas do Nubec que eu vou levar essa pra Viena. Várias mamas do Nubec que eu vou levar. Viera, você pa pa pa pa pa pa pa na checa dela, vai vai prereca, vai prereca, vai vai prereca, vem vem, vai vai prereca, vai prereca, vai vai prereca, toma toma, vai vai vai vai vai vai, toma. Só soca de Ana, você tá dando a ver. Só soca de Ana, você tá dando. Só soca de Ana, você tá dando a ver. Só soca de Ana, você tá dando. Você tá vou tocar. A você tá dessa novinha, você tá vou tocar. Senta, senta. Foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Roupa é uma cena de peça. Uma cena de namora. Toma, toma, toma. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido, ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. Quero pra dar dois tiros aí na minha cara, então vou ter que... Dois tiros, dois tiros. Tá. Alguém pode dar dois, pode dar dois tiros, então dois de comando. Pra Nenji um assalto pica, pra Nenji um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso. Toma! Nossa, nossa tropa. É o 5-7 de... Nossa, nossa tropa. E toma, toma, toma. Deixa molhadinho. Na moral, vai. Ó, oh, na moral, vai. Ó, oh, na moral, vai. Ó, oh, na moral, vai. É o piquei. E bate essa bundinha, vai batendo essa bundinha. Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Só as solteiras, vai. Nossa, que absurdo. Só as danadinhas, vai. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com o rabetão com força, com força. Com tudo. Que baile é esse que tá maior do mundo? Quem é? É o Jerry Smith. Começado! Fluxo! Nossa! nossa. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força. Com tudo, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Prepara a manhã lá, viu? Tá com, manhã vai ser muita onda. Bloco do Bob. Na cremação vai ser um estouro. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Boto o colchão no chão e te taco, taco o saco. Boto o colchão no chão e te taco. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, quem tá feliz da vida, joga o copo pra cima aí. Levanta o copo aí. Que já comprou uma carteira de bingo, bota a carteira de bingo pra cima aí. Quem tá afim de bater o próximo prêmio, joga a mãozinha pra cima aí. Bota pra cima. De copo na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. E a safada? Safada. Bandida. Bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada. Para amanhã, tudo nosso. Bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Que teu amigo viado, que teu amigo viado, joga a mãozinha pra cima aí. Que teu amigo viado, joga a mãozinha pra cima aí. Que teu amiga safada, joga pra cima também. Agora quem tem um amigo corno, dá-lhe um gritão, aê! Isso, meu irmão, eu já falei. Chifre foi feito pros homens, para mulheres. Os bois e as vacas usam de xerido. Bora botar pra cima, então! Começando! Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular. Quem é do Pai Sandu? Tu encaixa direito. Joga pra cima. Deita se tu. Quem é do Clube do Remo também? Ei, tu, não vou te mostrar. Quem é do Remo vai cantar o Pai Sandu. Só, e quem é do Pai Sandu vai cantar pro Remo agora, vai. Na cabeça, eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Não te tolero. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje meu maior desejo. E botar lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Tem alguém do Pai Sandu aí, tem? E joga lá pra cima a galera do Papão. Chega a mãozinha pra cima, chega a mãozinha pra cima. Só quem não é Pai Sandu de coração, joga a mãozinha pra cima aí. E joga a mãozinha pra cima, só tá a voz comigo assim. É bicolor, é bicolor. Acho que não tem ninguém do Pai Sandu, né? Mas bora mostrar aí quem vai dar de mais quatro pis esse ano no Pai Sandu. E joga lá pra cima a galera do Leão. Joga lá pra cima a galera do Leão. A galera do Leão, vai, vai, vai, vai. Remo. Mais alto. Remo. Segura, garotinho. Balança arquibancada, não para de agitar. Não tem medo de ninguém. Nosso lema é vibrar. Dentro do baenão, mangueirão ou chiqueirão. Eu sou da reboçada, sou remo de coração. Sai do chão. Sandu! Quero ver cantar, quero ver cantar! Levante a mão, parte fraco. Bom, levante a mão. Você tá com sequelas da sua quarta pista do ano passado. Levante a mão, bate. Pula, pula. Levante a mão, bate palma, torcida do papão. A torcida do papão. Agora todo mundo pula que eu sei. Everybody's going to the party, have a real good time. E doida, e doida, e doida tudo. Rafael, gente nossa! Vamos transformar agora numa boate. Fechado com o cobiçar. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço. Fechado com DJ Felipe Cobiçado. Sempre em frente, não temos tempo a perder. E o que, e o que? Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. Joga pra cima, joga pra cima. E selvagem. E o quê? Segura. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada. Pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Quem tá solteiro, feliz da vida! Ô Ana Júlia, mais alto! Ô Ana Júlia, olha gente, eu quero aproveitar esse momento aqui, ó, fazer a nossa, não só a minha, mas a de vocês, solidariedade, a tragédia que aconteceu lá no clube do Flamengo, é claro, a gente sabe, esse ano de 2019 foi um ano de muitas tragédias, de muita tristeza, então, sempre acontece esses fatos, quando eu perco algum amigo, algum parceiro, algum ente querido, sempre procuro fazer isso aqui, porque toda essa garotada, ela tinha um sonho. E é muito escroto a gente perder o nosso sonho dessa forma. Eu tenho um sonho. Eu ainda não realizei meu sonho como profissional de DJ, mas eu ainda tenho esse sonho comigo. Então eu tenho fé em Deus que Ele vai me abençoar e vai realizar esse sonho junto comigo. Então, gente, te pede aí, eu peço pra vocês 5 segundos de silêncio. Não, 5 segundos apenas. 5 segundos apenas de silêncio pro acontecido lá em. Eu no Flamengo, tá ok, gente? Vou contar aqui no meu dedo, valendo agora. Então, gente, muito obrigado mesmo, compreensão de todos. Essa música vai pra eles aí, ó. Obrigado, meu parceiro Zé Gaspar. A todos os garotos que hoje estão do lado do Papai do Céu, que eu sei que eles tinham um sonho. Então... Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia supera. Todos nós sabemos. A pureza. Te moro num bairro periférico. Usa força. Um bairro perigoso. Vem perdendo muitos amigos, muitos parceiros. Mas cada um faz a sua escolha, né? Vai na Ele foi uma tragédia. Fica com Deus. Vai na paz, vai na paz. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Valeu, menor, espero eu chegar. Valeu. Valeu, menor, espero eu chegar. Espero. Espera chegar. Espero. Papai do céu abençoa todos nós. Espero. E bora se divertir, meu irmão, que tá apenas começando. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Dança. O meu coração. Coladinho. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que... Prepara a semana que vem. Esse... Bloco dos nervosos. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Aí tu encosta mijador com mijador. Me amar. Pra lá e pra cá. Você me pro cobiçado que ele tá sofrendo. Perdeu um grande amor. Cadê o Tchumabo? Bora dizer. Bora, Ana! Segura! Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. não faça besteira. Venha para Óticas Oliveira. Não vale a pena ter você, mas vou encontrar aquele alguém. Vila Nova, lança, dança. Te cantar na canção, te cobrir. Desse jeito eu vou até de manhã. E tocar em tuas mãos, Sérgio Leone, meu parceiro. E tocar em tuas mãos, descobrir sensações. Vem curtir top som. E sentir teu coração. Sérgio Leones, Academia Iron Fit. E se algum dia um sonho acabar, eu te prometo te é conquistar. Cuidado, jogador. Ser o melhor tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo. Cuidado com a distensão aí, vô. E se algum dia um sonho. Foi pra ficar de DM, é fora. Eu te prometo te é conquistar. Eu vou pedir pro pop e som tocar. Palácio pra ti. Vai, vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o coração. E eu vim tudo se esforçar. Bora, Neto Teixeira. Vai. E segue em frente sem olhar pra trás. E leva os brega marcante. O Gago aí com a gente. O gatinho mais lindo do corpo. Ao meu lado. Ao lado esquerdo. Lembro seus carinhos. Lembra dos carinhos. Como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contactar. Agora vou te esperar. Junto, Léo! Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Toma! Isso é pro Júnior. Ele é o todo poderoso tocando pra mim, pra ti. E o quê? O corpo todo estremece com vontade de dançar. O meu parceiro Júnior Pressão, o homem que tá detonando tudo lá no Rubi. O salão até parece que vai voar com o som do Rubi. Com o som do DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. Eu não sei por onde começar. No meu diário o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo. Pra machucar, fura! Consigo te esquecer. Estou... Essa tô lembrando do teu primeiro chifre. Tô por você, eu sei que... Com a Dani não foi, que a Dani é fiel. Consegui te esquecer, yeah, yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Só aquelas que marcaram. Eu vou quebrar mais um pouquinho. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Seu beijo molhado. O meu parceiro Lucas. Vou. Da remoçada do Juru, nós estamos juntos. Para a luz. Embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu corpo. Aquela saudade. Pra tu lembrar. Menina. Uou. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Vem, meu irmão, vem de embora. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Renan, doideira, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. E a saudade surgindo aqui na Vila Nova. E o cobiçado detonando tudo. Entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida. Aproveita aí, viu, gente? Sem lugar. Pega logo três baldes aí, ó. Escolha sua. Três. Te amo. Glacial por 10 conto. Preço de banana. Segura, segura, segura. Bom! É tão lindo o amor. A gente faz. Parece que o ódio de Tijuca foi feito. Cinco. Só de paz. Cinco Tijucas por 15 reais, viu? Fico sem te ver. Bate, bate, bate. Uma saudade do vazio. E tá aí o velhinho. Sem você. Viver sem você. Escutar essa sequência lá na conveniência. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim. Eu toco entre você e eu. Olha, é tudo. Resta agora amor, agradecer a Deus. DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. Uma saudade aí. Falei que ia tocar pra todo mundo hoje. E você vai dançando aquela saudade. Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim. Tá ótimo. A última vicininha se agradece. Digamos, você me deixou. Mas não demorou muito tempo, em prantos voltou. E o quê? Confesso que eu tive medo de tudo acabar. Pedi tanto a Deus lá em casa pra você voltar. Essa é muito bacana. Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar. Não podemos viver separados como sol e lua. Você mora no meu coração sem pagar aluguel. Gira Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela tenta, ela... mas não consegue não. Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você e eu, mas eu disse quase, só quase. Bebê é tudo, eu é a solução de bateria. Para a distância do quase, é tipo ir de volta daqui até Marte. Vamos pra beirada hoje, viu, Alexandre? Fiz vontade de você, tá dentro. Bater pra beirada hoje. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Banda 07. Coladinho! E eu? Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, DJ Felipe, o cobiçado. Eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem andar. Olha, gente, ainda temos a venda. Sabe chorar. Bolo, coxinha. Flores não... Uma das comidas típicas, sua galera aí, viu? Seus erros a me amar. Só se forma lá no bar. Flores não sabem amar. Flores não sabem chorar. Flores não vão perdoar seus erros a me amar. Banda 007. Todos os meus segredos foram armas pra você. Princípios sei que não existem, mas em você acreditei. Eu acho que tá na hora. DJ Felipe Cobiçado. Felipe Cobiçado. Agora é por sua conta. É por sua conta. E aí, DJ Felipe Cobiçado? Mostra o que tu sabe. Estremece a Amazônia. Bora começar a esquentar. Vai começar o esquenta. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, toma, toma. Hey, hey. Bota lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra cima. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. Tá mil doida quando vê os cara doido, quando vê os cara doido, quando vê os cara doido. As periquitas, sempre doida. Mas ela quer o seu vovô, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostoso, ela quer o seu gostoso. Tá jogado na minha cara. DJ Felipe Cobiçado. Tá jogado na minha cara, então vou ter que levar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Ela vai se papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vai descendo tudo, vai descendo tudo. Mais pólvora.

manda beijo lindão pro casa. Vira fila aqui, ó. Parado no bailão. No bailão. Agora com o popozão. Com o popozão. Com o popozão. Com o comissário. Médico fosse com talento, estou pegante, você percebendo. Bote uma trata essa puta safada, quero jatada de leite na cara. Médico fosse. Meu parceiro Lucas. Médico fosse. A remoçada do Giruna, chamo junto, Lucas. Estou pegante, você percebendo. Bote uma trata essa puta safada, quero jatada de leite na cara. Quero jatada de leite na cara. Bota calcinha de lado gemendo de aí, evitar subir aí na carretinha, viu? Olha o DJ tá no... Evitar alguns problemas aí. Tá batendo, o copo tá na mão e as novinhas tá descendo. Se liga no som do momento, direto da Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar. Vai no meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal indomável. Agora vai explodir o bagulho. O cobiçado do Pará. Você foi na minha vida a pior inquilina. A onda agora é Carretinha Palio Live. Foi a Carretinha Live do Pará. A pior. E quem é forrozeira? Carretinha Palio Live. Deixando Amanda, põe o live. E você? Você morava no meu coração e o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser e fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Tá morando perto da decepção. E você foi? Você foi na minha vida a pior inquilina. Você foi na minha vida a pior inquilina. Solta só aquelas marcantes aí pra mim. O nome dela é Jennifer. Eu encontro ela no Tinder e não é minha namorada, mas poderia ser. E o nome dela? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. No Tinder. Mas ela faz umas paradas porque eu não faço como você. parceiro, gente não. Vem comigo! Sim. E aí? Você veio me xingar, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. Bora, Jennifer. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço com você. O nome dela é Jennifer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa. Olha, gente, prepara tudo aí. Não sou engenheiro, não tenho dinheiro. Terceiro prêmio do bingo aí, viu, gente? Cavalo ligeiro. Quem ainda não comprou cartela, vem aqui, ainda tem cartela nessa venda. E disse vaqueiro. Terceiro prêmio daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Engenheiro, ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Prêmio surpresa. Você só quer a... Muitas coisas boas nesse bingo. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu sou uma você, eu só quero. Sou filho do mar. Quero é você. Tem muita roça já no meu jogo. Paulinho de Cuca, alô presidente Cuca, Aras PFF, chama na bota do vaqueiro. Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Amar. Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, quero uma briga acima da outra. Edu Bressan, ele o Gago. Quero uma briga acima da outra. O Alexandre, agora vai com suas amigas. Agora é fugitivo. Cuidado pra elas. Aqui. Perdi de vir aqui, me dança com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas, não te dá perdido e vira aqui, mina. E o pai do live, gente? Amanhã vai estar lá na São Miguel, viu? Saca, falou! Bloco do Bob e o cobiçado junto. Amei, muita hora. Gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Balançar essa cremação amanhã. Amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais. Era uma briga acima da outra. Ô, moça, não dá mais. Era uma briga acima da outra. Que é um safadão. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado, Gel. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui, mina. Vai com suas amigas pra lá. Então, cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui, mina. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado. E daqui a pouquinho tem a falta do Ney. Vir aqui, mina. Mandando muito som. Amiga pra lá. Cuidado. Atenção. Cuidado. Cuidado. Se é que lindo. My baby. Vale. Família Bronze. Podem convidar. Menina Dani. Vamos sair. Todo mundo ali, ó. Lá no bar. Apagar as mágoas e depois. Na esquina do sucesso, né? É, tamo junto. Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser nossa. E o que? Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu povo saliente. Tu mora no forró, lá, seu pedido, cartela aí, gente, abraço cartela aí. Eita, eita, danadinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Sentiu o cheirinho? Vinho de sucesso. Carretinha Palio Live. Viva pra todas as meninas, tá? As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta o sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima. Quando eu mandar, vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima. Pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, bunda pra baixo. Já compraram mais cartela já? Bunda pra cima. Agora é tudo com o DJ, vamos dar. Paulinho Ale. E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sozinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha, bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer e eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer que eu boto pra aturar. O WM chama loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai paralisar com o bundão no chão. Eu paraliso com o bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisar com o bundão no chão. Vai para, vai para. Para, vai, para, para. Menina que bestiga por aí com a gente, abraço muito carinho. Bonitinha. Tamo junto. Essa é bruta. Essa é bruta, não é ser bruxa não. Vai. E aí, Gal Willis, com uma sal de peixe. Ah, é bruto. Pressão. Bigo, lá se joga MC Loma, desce, desce. Ela rebola, as inimigas enlouquece. Ela se joga MC Loma, desce, desce. Ela rebola, as inimigas enlouquece. Os cretinos ficam como na frente do paredão. Quando ela mexe, é lacração. Quando ela desce, é lacração. Essa menina é lacração. Tá todo mundo viciado descendo até o chão. Todo mundo viciado descendo até o chão. Quando ela mexe, é lacração. Quando ela desce, é lacração. Essa menina é lacração. Tá todo mundo viciado descendo até o chão. Essa menina é lacração. Olha, gente, prepara as cartelas aí, todo mundo cartela na mão já. Tudo ok? Ainda não? Ainda não? Tá bom então, tá vendo como eu pego vocês de surpresa? Prepara então pra receber vocês aí no bingão, bingão, terceiro prêmio, viu? Só pra receber vocês, vou tocar essa aqui, tá beleza? Solta só aquelas marcantes aí pra mim, que é pra mim. Formada a quadrilha, segura. Bora, Alex. Paga logo dois balde aí, meu irmão. Bora pra cima. Uma. All the late night buttons have been struck between the setting bulls and the bells. Prehistoric got its truck and the city to the truck. Daqui a pouquinho, segundo prêmio. O terceiro prêmio, na verdade. Prêmio surpresa, viu? E as marcas de bolso surgindo, bolso surgindo. Vai fazendo caquinha, daqui a pouquinho eu tenho bingo. Falei que ia ser tudão hoje. Toca tudo! Amanhã tem cremação. Cobiçado no Palio Live de novo. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele. Ô meu parceiro velhinho, a da conveniência, tamo junto. Ele, seu grande amor. Onde está? Bora, Bruna. Boa procurar. Esse alguém que dê carinho. Jéssica, viva pra. Cadê o Tinho? Tá de fuga? Sem fase. O luar. Voando. As estrelas vão me guiar. Vou te encontrar. Amiga Luane. De você. Vem comigo, toda a galera da Ótica Oliveira. Quero. Sempre aquele apoio vou cobiçar. Volta pro meu dono, porra, vai, vai. E toma, toma, toma. E as marcantes. Prepara tudo as cartelas, viu? Daqui a pouquinho deu o terceiro prêmio. Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção vencer o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E que detona. DJ Ney Digital, DJ Ney, só quero te ver feliz. Carretinha Palio Live, o sistema de áudio mais perfeito do Pará. Juntos nesse som vamos vir. DJ Rafael, vamos juntos. Já era pra Belém do Pará. Agora é Rádio Tecnopop. Tu lembra, Rafael? Agora é Rádio Tecnopop. Com a volta do DJ Joãozinho. Te segura. Não, não é Joãozinho. É Rafael. O amor para sempre. Só eu e você. Solte a emoção e desce levar. Rafael, tu lembra do Spike? Não vale a pena você. Spike, o cara de cachorro chihuahua. Na Belém do Pará. E fala! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. E acho marcante surgindo na batida. Vai segurando. Vai. Tudo ok nas cartelas, já tudo ok. Pode iniciar. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Te amar é bom demais. E só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano. Linda, minha irmã. Eu sei que um dia a gente pode se perder, mas não Saudade comigo. Eu te amo, tá difícil de viver a vida sem dinheiro, saudade, tamo junto. Menino, eu te quero.